pelados, louco dos bichos, sou todo mundão. Sem moscado, ninho de cobra, ligeiro com a traição. Moro ladrão, o bagulho é tenebroso, vacilou. É corda no pescoço. Pelados, louco dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, já morreu quem humilhou o criador. Dos traidor que conspirou, só meus pesames. Não vou dar as costas pro bote da serpente. O olhar ardente, o inimigo queima. Alma do guerreiro, Deus fecha na cadeia. A besta seduz, o crime é o caminho pro luxo. Coroa ajoelhada de luto, trilha de dor no mundo. Barraca escura, os pobres sofrem na favela. Os soldados marcham pra guerra, mas os vermes rastejam na terra. Quem carrega o nome na lama não vai jogar. O pranto os desertor vai chugar. Os loucos tá no ar. Sou no lugar que só existe pavio curto. Gatilho apertado, não morra, amanhece mais um defunto. No gueto o bagulho é bruto, o trutão fica ligeiro. Justo até a morte foi Cristo, o rei verdadeiro. O vento levou as palavras vazias. Pregadores da vila espalhou falsas profecias. O Messias está voltando, irmão, se prepare. Quando o céu desmorona, os traidor queimará sem piedade. As grades do mundo encerrou triste jornada. Nos trilhos do túnel escuro escorre as lágrimas. Nas quebradas da leste, viu barato, fica tenebroso. Jardim Marilu, barroca, vila dos loucos. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Moro negou pro valor da alma, o diabo da porra. Coro no pescoço, tia correnta nas trevas do calabouço. O tesouro da madame no cofre, a morte embrulhada. A rota tira pra matar, pobre na vala é medalha. A trágica rotina do lugar esquecido é dramática. Na guerra dos morros, no chão se alastrou as estacas. Quem mata os irmãos espalha o veneno fatal. O bagulho é cruel no mundão, criminal. O mal na terra é os vermes de corpo e alma. Aqui no chão te abraça e pelas costas te apunhala. Quem te salva do pior, da maldição do campo minado. Quem te livra da decepção, da cruz morreu crucificado. É embaçado ver os manos se matando, os irmãos trancafiado na trilha do dramático destino do cotidiano. Tá desacreditando, abre os olhos no pesadelo. Você vai enxergar o terror da guerra do gueto. Não é história, doutor, os fatos é verídico. Na madrugada da favela pra polícia, todo pobre é bandido. Os caminhos é cheio de espinho, cascavel, bicho solto. Jardim Marilu, barroca, vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Não morreu o sonho e nem o guerreiro. Sofredor nato não vem dos olhos pra machar e morrer de joelhos. Não morreu o sonho e nem o guerreiro. Senhor, prepare o soldado pra guerra, encarar o mundão careca. Isqueiro aceso, arrasta os comparsa que desanda. A lealdade se quebrou, a traição brilha no olhar dos pilantra. Pro mão branca não me curvo, sem reverência. O único rei tá no céu, o juiz das sentenças. Vila dos loucos, morro, favela. Esgota céu aberto, barraca, luz de vela. Tristeza, miséria, olha ao meu redor, a visão choca. Os soldados do tráfico que morre é criança com pistola. O foda das quebradas é o crime que perou. As mortes que se alastrou, os irmãos que o diabo arrastou. Negou o triste do lugar e as lágrimas que escorrem no rosto. Mas a felicidade existe na vila dos loucos. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. Do justo pecador, que chora na dor, sofre o terror. Vila dos loucos, dos parceiros, sofredor. redor, todos os